Na tarde da última sexta-feira, por volta de 16 horas e 30 minutos, policiais civis do DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos de Foz do Iguaçu, receberam uma denúncia anônima de que um rapaz estaria prestes a embarcar em um ônibus interestadual, saindo da cidade de Medianeira com destino à cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A denúncia informava que o indivíduo estaria transportando algo ilícito. Os policiais deslocaram-se então até a rodoviária de Medianeira, onde procederam à abordagem policial ao suspeito e localizaram com o mesmo 430 munições de pistola calibre 9mm. Diante disso, foi dado voz de prisão ao suspeito identificado como Luan Barbosa da Gama, de 19 anos, que foi encaminhado à sede do DENARC de Foz do Iguaçu para o procedimento de flagrante. Na delegacia, o preso informou que levaria as munições para Juiz de Fora, onde receberia R$ 1.000 de quem encomendou a carga. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.